programa do Carlos Pitt. Cala a boca e me beija. Hoje ela me ligou, precisava me falar. No som da sua voz ouvi um pedido pra voltar. Me disse que por onde andou não foi fácil sua vida, que fiz parte dos seus sonhos, do seu dia a dia. Frente a frente queria me falar do tempo que esteve ausente desse amor. No som da sua voz pude sentir a sua dor e disse que já vinha me encontrar. Mas quando ela chegar, nada quero ouvir. Eu só quero lhe pedir. Cala a boca e me cala a boca e me beija. Eu só quero pedir. Faça o que você quiser. Já me entreguei de bandeira. Cala a boca e me beija. No som da sua voz pude sentir a sua dor e disse que já vinha me encontrar. Mas quando ela chegar, nada quero ouvir. Eu só quero lhe pedir. Cala a boca e me beija. Cala a boca e me beija. Eu só quero pedir. Faça o que você quiser. Já me entreguei de bandeira. Forte abraço pra você, obrigado pela audiência de sempre, curtindo, conferindo o programa Carlos Pitt. Obrigado, hein, por você estar sempre ligadinho aqui. Já que eu falei aqui no começo do programa que tem rádio nova, pois é, então vamos falar aqui das novas rádios, né, que nós estamos estreando. Nós estamos chegando a mais de 80 rádios aqui no programa Carlos Pitt. Boas-vindas ao pessoal da Rádio Califórnia de Curitiba, no Paraná. Alô, pessoal da Rádio Califórnia, um grande abraço pra vocês. O pessoal da Rádio Líder de Joinville, Santa Catarina. Catarina, mais uma rádio na rede aqui do programa Carlos Pitt em Joinville, Santa Catarina. Legal. Alô, pessoal da Líder, um grande abraço. O pessoal da RCS-FM em São Jorge do Oeste. Alô, pessoal de São Jorge do Oeste, boas-vindas. Também com a gente, Alvorada Sertaneja, da cidade de Castelo, no Espírito Santo. Primeira rádio no estado do Espírito Santo, né? Nós estamos agora chegando em 11 estados aqui do Brasil, né? Também tem Rádio Nova e tem, pela primeira vez, também em Alagoas, na cidade de Palmeira dos Índios. Alô, pessoal

de segunda a sexta, das 12 às 13 e das 16 às 17, e com uma edição compacta aos sábados, das 13 às 15h30, aqui no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 tem o prazer de apresentar Tardes Latinas. São 60 minutos para dançar ao som da melhor música, vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas. De segunda a sexta-feira, entre as 3 e as 4 da tarde. Só aqui, no Canal 2, da Antena Web. Carlos City, os melhores artistas estão aqui. Alô, galera que tá curtindo, meu amigo Carlos Pitt. Eu sou o Luciano Pop. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Carlos Pitt, eu sou a Fátima Leão. Alô, Brasil, alô, Portugal. Alô, galera, aqui quem está falando é o Edson. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Alô, Brasil, alô, Portugal, nós somos La Luna e Vinícius. Olá, Brasil, olá, Portugal. Aqui quem fala é o cantor Cássio. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Alô, galera, quem tá falando com vocês aqui é o Gian. E aqui é o Giovanni. Olá, galera. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Fabiano. Nós também estamos no programa Carlos Pitt. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitt. Tamo junto. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Simbora, moçada. Olha, quero conferir a nova, o tema de Natal, né? 2011. É o tema Natal de amigo, Natal de irmão, que você ouviu aqui no início do programa. Você pode baixar o tema de Natal, ver o vídeo, ver o making off, tudo no site www.carlospitt.com. Vai lá e confere o vídeo. O clipe tá lindo, com a participação de vários amigos, convidados especiais, vários artistas. Tá emocionante. Natal de amigo, Natal de irmão, você pode fazer o download também no site carlospitt.com, que tem os links para você nos seguir no Twitter, no Facebook, no Orkut, no YouTube. Tá legal demais, carlospitt.com, e manda um recado pra gente lá pro nosso programa também através do site, né? Tem o blog carlospitt.blogspot.com, no youtube.com/carlospittoficial. Fácil de você acompanhar o meu trabalho, a minha agenda, né? Essa semana estive fazendo show em São Paulo, também esse final de semana em Taboão da Serra, estive lá gravando o programa de TV em Pedreira, São Paulo, estive gravando o programa também na TV em Piracicaba. Olha só, quanta notícia, quanta novidade para você acompanhar, tudo no site carlospitt.com e conferir a minha agenda de shows, o meu trabalho, as minhas músicas. Agora tem Carla Fernanda e os lançamentos da semana. Alô, Brasil, alô, Portugal, alô, Carlos Pitt, tudo bem com vocês? Bom, tô chegando de novo pros lançamentos da semana. Vou começar falando aqui da dupla Matheus e Adriano, que são de Curitiba, Paraná, e estão lançando o primeiro CD da carreira, já com participação do grupo Alma Serrana, na música Sem Medo de Amar, que é a que eu vou lançar hoje aqui para vocês. Essa música é de autoria dos compositores André Morales e Douglas Noronha. A dupla Matheus e Adriano tem apenas um ano de carreira, mas já vem se destacando bastante no estado do Paraná, tocando nas principais casas de shows e boates de Curitiba, sendo destacados como dupla revelação sertaneja universitária do Paraná. Então vamos lançar aqui a música dos meninos com participação do grupo Alma Serrana, Matheus e Adriano, Sem Medo de Amar. Lançamento. Você chegou tão de repente, se apossou de mim. Foi tão lindo que sem medo eu fui dizendo sim. Quando a gente faz amor, não tem hora pra acabar. Eu me entrego pra você sem medo de amar. Mas você foi embora e me abandonou. Nem lembro do meu nome, já não sei quem sou. O que eu fiz foi te amar demais. você jogou fora toda a ilusão, deixando em pedaços o meu coração. Acreditei no seu amor e hoje estou na solidão. Ainda me lembro bem do seu olhar no meu olhar, do seu beijo doce me pedindo pra te amar. Ainda me lembro bem do leve toque das suas mãos, tantas carícias com ternura e paixão. E vem chegando pra cantar com Matheus e Adriano, um dos melhores grupos do Brasil, Alma Serrana. Mas você foi embora e me abandonou. Não lembro do meu nome, já nem sei quem sou. O que eu fiz foi te amar demais. Você jogou fora toda a ilusão, deixando em pedaços o meu coração. Acreditei no seu amor e hoje estou na solidão. Ainda me lembro bem o seu olhar no meu olhar, o seu beijo doce me pedindo pra te amar. Ainda me lembro bem o leve toque das suas mãos, tantas carícias com ternura e paixão. Ainda me lembro bem do seu olhar no meu olhar, do seu beijo doce me pedindo pra te amar. Ainda me lembro bem o leve toque das suas mãos, tantas carícias com ternura e paixão. Tantas carícias com ternura e paixão. Sem Medo de Amar com Matheus e Adriano, com participação do grupo Alma Serrana. Gente, vamos pro próximo lançamento? É o cantor Pablo Pontes. Gente, com apenas 6 anos, ele já experimentava os primeiros acordes no seu violão. Aos 16, ele conquistou o terceiro festival de música sertaneja da cidade de Lapa. E assim, se destacou na região. Gente, a música que eu vou lançar hoje pra vocês é indicação do DJ Jassa, do site Mina do Som. Vamos lançar a música dele? Olha, também tem participação especial do Tiaguinho. Olha que legal. Vamos lá, então. Pablo Pontes, Que Medo é Esse? Com participação do Tiaguinho. Lançamento. Na, na, na, na, na, na. Que medo é esse que cê tem de mim? Que medo é esse que te deixa assim? Que medo é esse que te afasta quando você está afim? Que medo é esse que te faz pensar? Que medo é esse que te faz mudar? Que medo é esse que te afasta quando eu quero te abraçar? Esquece tudo que eu já vivi. Lembra de mim enquanto estou aqui. Eu sei vocês eram amigas, mas a gente terminou. Agora não tem nada a ver o que eu quero com você. Aconteceu sem perceber. Eu não entendo o porquê. Você não tenta esquecer e deixa eu te mostrar. Vai ser bom. Pra entender se for no meu lugar. Eu não sei por que tanto medo. Eu não vou te magoar. Abre o seu coração, está tudo em suas mãos. E pra cantar comigo, meu amigo, vai Tiaguinho! Ai, Paulo! Que medo é esse que cê tem de mim? Que medo é esse que te deixa assim? Que medo é esse que te afasta quando você está afim? Que medo é esse que te faz pensar? Que medo é esse que te faz mudar? Que medo é esse que te afasta quando eu quero te abraçar? Esquece tudo que eu já vivi. Lembra de mim enquanto estou aqui. Eu sei vocês eram amigas, mas a gente terminou. E agora não tem nada a ver. E eu quero com você. Aconteceu sem perceber. Eu não entendo o porquê. Você não tenta esquecer e deixar. seu coração. Está tudo em suas mãos. Você não tenta esquecer e deixa eu te mostrar. Vai ser bom. Tenta entender, se põe no meu lugar. Eu não sei por que tanto medo, eu não vou te magoar. Abre o seu coração. Pablo Pontes, que medo é esse? Com participação do Tiaguinho. E aí, gente, gostaram? Quem gostou, pode mandar e-mail aqui pra gente. programa@carlospitch.com. Os artistas que quiserem que a sua música seja lançada aqui também, é só mandar no e-mail programa@carlospitch.com a música de trabalho e o release do artista, tá certo, gente? Gente, me esperem que semana que vem tem mais lançamentos aqui no programa Carlos Pitch. Um beijo! Beleza, agora tem música pra amassar. Beleza, Carlinha, agora tem música pra matar a saudade. Quem não gosta de matar a saudade, né? Esse é um grande sucesso, um dos grandes sucessos do Bruno Marrone, com toda certeza. E você vai curtir, vai matar a saudade agora com Bruno Marrone. Faz de conta. Matando saudade. Tá acontecendo, eu não consigo te entender. Talvez você esteja me apontando e eu aqui me acabando. Saudade de você. Por que será que deu seu telefone? Eu ligo pra você, você me liga. Se não atende, então me desespero. Será que a mulher que eu quero não passa de uma bandida? Não, não pode ser. Não posso acreditar que era tudo mentira. Não, não pode ser. Não posso acreditar que era tudo mentira. Que me disse o seu olhar. Não, não pode ser. Só de cabeça tonta. Não faça do amor um jogo. Faz de conta. Será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga. Se não atende, então me desespero. Será que a mulher que eu quero não passa de uma bandida? E era tudo bem. Acesse www.carlospit.com ou www.youtube.com/carlospitoficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui. O Canal 2 transmite de segunda a sexta-feira Time. Entre as 20 e as 21 horas, aproveite para recordar grandes sucessos de outros tempos. Aos domingos, o Times chega em dose dupla, com 2 horas de duração. Das 10 ao meio-dia, faça uma viagem numa autêntica máquina do tempo. Times. De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da noite. E aos domingos, das 10 às 12 horas. Aqui, no Canal 2, da Antena Web. Noite de espetáculo, de terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no Canal 2 da Antena Web. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, ouvintes do Brasil e de Portugal, sou Marcela Ferreira e também estou aqui no programa do Carlos Pitt. Alô, ouvintes, aqui quem está falando é o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Olá, pessoal, aqui é o Pique Massaro. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. Alô, pessoal, aqui quem fala com vocês é Renan e Adenilson. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Olá, moçada, aqui é o Jaison. Aqui é o Juliano. E nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Aqui quem fala é Leonardo, gente, tudo de bom pra vocês. Aqui quem fala é o cantor Matheus. Estou aqui com meu amigo Carlos Pitt e vocês aí de casa, continuem acompanhando o trabalho dele, pois esse cara merece. Abraço, tchau, tchau. Os melhores artistas passam por aqui. Programa Carlos Pitt. Alô, moçada, alô você. Pois é, os meninos estão aqui diretamente de São Sebastião do Paraíso, os meus amigos Giovanni Reis e Fabrício. Você tá bom? Agora ficou melhor ainda. Já tava bom, né? Graças a Deus. Como é que é aquele cantor que foi lá na entrevista na rádio? Como é que tá a carreira? Mais ou menos. E aí, como é que vocês estão? Bem. Vocês falaram que eu só cantar, mas eu vou arrancar de vocês, vão ter que conversar comigo. Tamo bem, rapaz. Trabalhando demais, graças a Deus. Uma média de 25 a 27 shows ao mês. Uhum. Não é mentira, não. Pode olhar na agenda do site. GRF Oficial, que tá lá. 25, 27 shows ao mês. Uma loucura do mundo. Nosso terceiro CD, trabalhando muito, graças a Deus. Essa frase assim, como é que é? O primeiro olhar foi uma grande melodia. Sabe como é que... O que representa essa frase pra vocês? Assim, foi um... Onde como é que isso? Foi um amor à primeira melodia? Ele nunca melodia. Leu a biografia do site. É, eu acho que não. Pra falar da coisa. Foi bem assim mesmo. É, né? Não foi? Foi. Teve uma pessoa assim que faz parte da equipe de vocês, acho que tá junto com você no... Que é uma pessoa que é muito envolvida no meio sertanejo, que é o Marcinho, né? Isso, o Marcinho é nosso empresário. E ele declarou isso, né? Que foi, como é que é? Foi a paixão, a primeira melodia? Foi, rapaz. Tanto quanto o Giovanni me conheceu, foi em Paraíso, de que eu tava em um programa de TV também. Quando a gente conheceu o Marcinho também, foi a mesma coisa. Ah, mesmo? Que a gente gravou nosso primeiro CD em Araraquara, em novembro de 2000 e... Qualquer coisa. 2010. Novembro de 2010. Gravamos em Araraquara o nosso CD... Viemos, a gente descobriu que o Marcinho tem uma fábrica, que é a Triplica, que faz muitos artistas do Brasil aí, os mais famosos, que prensa o CD. E a gente veio pra prensar o nosso CD e foi uma coincidência, porque ele nunca escuta o CD, dessa vez ele escutou. Escutou e a gente já tinha ideia desde o princípio de vir aqui pra São Paulo, trabalhar aqui. Ele escutou, ligou pra gente, perguntou se a gente queria trabalhar junto aqui com ele em São Paulo. foi aí que deu tudo certo. E essas camisas chique aqui, é da Camisa dos Artistas também? Tudo de lá, rapaz. Ô, oh, pessoal da Camisa dos Artistas. Sim. Fica ali no Vila Caldo fazer uma propaganda pra ele. Não, rapaz. Tem que fazer mesmo. Fazer a loja do pai, né? Pessoal que vai lá no Vila Caldo visitar, tem a loja aqui dentro, né? Camisa dos Artistas. Camisa dos Artistas. Um abraço ao pessoal lá, o Marcinho, toda almoçada. Inclusive, ele pôs um banner nosso lá também. Agora ficou bonito demais. É, agora ficou bonitinho. Pôs o que tava faltando na loja. Exatamente. Teve uns meninos muito bacana, inclusive, que já estiveram aqui no programa, Matheus Minas e Leandro, né? Matheus Minas, o que eu ia falar deles pra vocês também? Pois é. Teve importância nisso? Inclusive, foi o... A gente conheceu o Marcinho, a gente descobriu que o Marcinho prensava CD que tinha a fábrica. Através do Matheus. Ah, é? O Matheus que é de São Sebastião do Paraíso também. Só gente boa de lá, né? Opa. Tem muita gente boa aqui. E você que tava cantando no programa de televisão quando ele te viu? Foi ele. Ah, ao contrário? Isso. Legal, olha aí. E aí rolou o clima. Ele tava fazendo homenagem pro irmão dele, né? Daniel, né? Daniel. Inclusive cantava com o Matheus. Cantava com o Matheus Minas. É mesmo? E eu vi o Fabrício cantando. Você tá contando pra ele também, já sabe tudo a história. Você não quer saber mais nada, não. Vamos cantar moda? Canta, vamos qualquer coisa. Vamos. Ao vivo, quem sabe faz no programa Carlos Pinit. O que te faz aí? Pra sempre em mim, música nossa. Sem embora então. Tá faltando o seu amor aqui. Tá faltando o seu beijo pra me consertar. Cadê o seu olhar pra me fazer sorrir? Cadê meus sonhos? Quero te encontrar. Nem o céu quer mais brilhar. Estou sem chão, sem sol, sem ar. E os meus sentidos a te procurar. Esses vestígios sempre vão ficar. Preciso de você pra sempre em mim. Alô Brasil, alô Portugal. Nós também estamos aqui no programa Carlos Pitt, Giovanni Reis e Fabrício com vocês. Tá faltando seu amor aqui. Tá faltando o seu beijo pra me consertar. Cadê o seu olhar pra me fazer sorrir? Cadê meus sonhos? Quero te encontrar. Nem o céu quer mais brilhar. Estou sem chão, sem sol, sem ar. E os meus sentidos a te procurar. Esses vestígios sempre vão ficar. Legal, estou aqui com Giovanni Reis e Fabrício. Vocês estão com segurança aqui, tá cheio de segurança, que é o grande Pedro ali e o Barão, né? Tá, o Pedrão assim, é um segurança que quando o povo vê que ele tá junto com nós, o povo nem chega perto dele. E segura mesmo. Pedrão, dá uma seguradinha, vem e segura. Pedro, muitas vezes você fala. O Barão segura também, só que é mais difícil um pouco. É. Se eu insistir pelo menos duas vezes com ele pra segurar. Me segurava de um amigo nosso que trabalhou também faz um tempo. Bom, esse já é o terceiro CD da carreira? Terceiro disco, rapaz. E DVD já, como é que tá? A gente tá com uma programação aí pra fazer até no meio do ano que vem, se Deus quiser, a gente já tá... Até junho, mais ou menos. Já tá com esse trabalho pronto aí. E além de vocês, que compõem também, muito bem, aliás, né? Jonathan Félix, né? Jonathan Félix. Fátima Leão. Nossa. Só fera aí já não. Quem mais? Grandes parceiros. Talvez esteja esquecendo aqui. Adilson Benassi também, que é um parceiro nosso lá de Minas. Parceiro meu. tá morando no Paraná agora. Inclusive, você falou que tá fazendo uma parceria com uma rádio do Paraná. Ele vai escutar mais uma, lá, né? Pode ter certeza. Mais uma. Que é um cara muito bacana, que compõe demais também. Nesse CD, no nosso primeiro CD de 14 faixas, eram 9 assinados pelo Giovanni Reis e pelo Adilson Benassi. E regravações também, né? Várias. Regravações, Zezé. Gravamos o Trembão aí, o Christy Hall, mostrar aqui o CDzão. Que é o que a gente gosta, né? A gente cresceu... É CDzão, eu não gosto quando o cara chega assim, ó, vou te dar um CDzinho. Não, isso aí não vinha. Ninguém faz coisa pequena assim, a gente faz com muito carinho. É, quem é artista sabe disso, da dedicação total. Do trabalho que dá. Sem dúvida. O pessoal acha que é só cantar, e a estrada? E viajar pra lá e pra cá? Você tá doido. Ainda mais vocês ficam aí 20 e poucos shows por mês, né? Para não, né? Não para, rapaz. Só segunda-feira. E não é só às vezes, show, de né? De segunda-feira aparece algum... uns programinhas aí pra fazer. Não, mas... de casa. É, né? Tipo, na segunda-feira. A gente tá aqui com o maior prazer, viu, gente? Hoje é segunda-feira, é a folga nossa. Tamo aqui. Não, mas é... Faz não é folga, não. Prometeu não, pra nós que depois do programa é um churrasco, uma picanha, uma caixa. Não, eu tinha prometido aí, um rapaz que ia viajar, falei, poxa, me lembrei. Não, a viagem já foi cancelada agora. Picanha na brasa. Não, tá certo. Pra toda a nossa rede, né, Brasil e Portugal, hoje tô recebendo vocês aqui, aliás, com muito prazer. Eu tô uns parentes em Portugal. É mesmo? Tem mesmo. Aí, onde que ele é? Região, sabe? Ah, não lembro, não. Eu tenho 3 primos ali na região de Lisboa. Um grande abraço pessoal lá de Lisboa, que tá nos ouvindo. Sem dúvida. Tem rádio em todos os vários lugares de Lisboa, de Portugal, né? De Portugal então, pega quase tudo, né? É, então. É um país pequeno, mas o pessoal é muito acolhedor, né? Eu escutei. É mesmo? É verdade. Olha que chique. Que bacana. De vez em quando eu vou pra Portugal. Vai direto. É. Sabe que ano passado nós estivemos lá em Portugal? Tem um sítio que chama Portugal. Ah, tá, então. Mas já tá bom, né? Porque ele falava lá no site que o desejo já era ter uma fazenda, já tá no sítio. Já estamos comprando a segunda já, graças a Deus. Estamos comprando do lado agora. Mas em Minas Gerais, que é aquele cafezinho no bolho, assim, sai muito lá? Nossa, rapaz, cafezinho e queijo, né? Café torrendo muito lá. As raízes, vocês têm. Tem dado tempo pra visitar a família ou não? Rapaz, o tempo tá curto, mas a gente sempre que dá um tempinho, a gente vai sim. Mas o Giovanni vai mais que os familiares deles ainda estão morando lá. Eu já trouxe minha mãe e meu pai aqui pra São Paulo. Então eu vou menos, mas sempre que dá tempo eu dou um pulinho. Eu pulo lá, né? Fazer umas visitas. Bom, vamos fazer mais uma música do CD de vocês aí pra nós? Vou fazer a música do Eu, que essa música eu já tava comentando aqui antes de começar a gravar. Sobre a Fátima, né? A gente participou do DVD da Fátima, cantando essa música aqui. Estive lá. Estivemos todos lá, né? Graças a Deus deu uma alavancada na nossa carreira também, que tocou demais nas rádios. Fátima Leão já esteve aqui no programa também. Canta muito, compõe muito. Um amor de pessoa. Opa. Beijo, bora, Fátima. Então. Doeu, vai ter que ser assim. Não sei se sente amor por mim. Perdoa, me enganei. Pensei mil vezes pra falar. Desculpa se eu te machucar. Meus passos não me levam mais pra você. Tô vindo aqui pedir pra me deixar. Entende que ao meu lado não é seu lugar. Já era, foi tudo ilusão, você vai ver. Doeu saber que me entreguei, mas foi na hora errada. Doeu quando te abracei e não senti mais nada. Doeu quando olhei teus olhos e vi solidão. Doeu, mas nada vai mudar a minha decisão. Doeu, doeu no meu coração. Aqui pedi pra me deixar. Entende que ao meu lado não é seu lugar. Já era, foi tudo ilusão, você vai ver. Doeu saber que me entreguei, mas foi na hora errada. Doeu quando te abracei e não senti mais nada. Doeu quando olhei teus olhos e vi solidão. Decisão. saber que me entreguei, mas foi na hora errada. Doeu quando te abracei e não senti mais nada. Doeu quando olhei teus olhos e vi solidão. Sabe, faz ao vivo aqui hoje. Ah, mais ou menos. Conversando, né? Proseando, como a gente fala no sul. Isso, né? É bom demais, né? Bom, pra quem tá acompanhando aqui o programa Carlos Pitt, quer saber mais de vocês, entrar em contato, site, esses negócios de Twitter, Facebook, Orkut, como é? Mas tem tudo esse aí. Tem tudo? Tem tudo. Então conta pra nós aí. Site grfoficial.com.br. Lá tem link pra Orkut, Twitter. Orkut não usa mais, né? Mas tem. Não, mas tem muita gente. Facebook. Agenda de shows, nossos 3 CD pra baixar, toda a nossa história. Tem de tudo lá, entra lá. Foto. Tem até dinheiro lá, se vocês quiserem dinheiro. Tem dinheiro. Abraço ao fã clube de vocês, que hoje estava divulgando também a visita de vocês. Com certeza, programa, muito, né? Bem lembrado. Muito bem lembrado. Faz parte da deixa do Twitter, né? Porque os fã clubes, todos eles ficam no Twitter o dia inteiro. Um beijo pra galera do Twitter. E toda a galera dos fã clubes, Giovanni Reis e Fabrício. Beijo pra todo mundo, a gente ama vocês de. E que é a razão do sucesso de todo o artista. Ah, com certeza. E se não fosse essas mulheres, nós tava fodido. Fica ligando o dia inteiro na rádio pra tocar, né? Que vão no show. Sempre. E tem gente que faz um esforço danado pra tudo que é lugar, né? Verdade. Você acredita que uma vez a gente saiu daqui, fomos lá pro Rio de Janeiro, tinha gente clube daqui lá. Campo Grande também. Olha aí, foi. Campo Grande. Parabéns a vocês, então. Vai, firme. Isso é uma grande conquista. Paraíso, cara. Nossa cidade. Obrigado. Natal. Já cantaram lá depois que vocês? Cantamos semana atrasada. Ah, é? Cantamos no aniversário da cidade lá. Ah, é? Foi no Parque de Exposição, foi legal pra caramba. 23 mil pessoas. Parabéns, mais uma vez então, né? Sucesso. Só lá embaixo, né? Fora os camarotes, tinha mais 7 mil. Ah, fora o povo que não conseguiu entrar. Alô, São Sebastião. Ficou mais 10 mil pessoas de fora ainda. Querendo entrar, não conseguiu. Na próxima entra. Volta lá. Ô, Sadá, quero agradecer vocês aqui, olha, por ter vindo aqui conversar com a gente. Você não vai cantar uma hora com nós? Eu vou. A gente vai fechar cantando aqui então junto. É mesmo? Obrigado por ter vindo aqui. Rapaz, você parece o Hudson. É mesmo? Canta uma moda com nós aqui que eu fiquei sabendo que você gosta. Um abraço a toda a equipe de vocês aí e tal. Que ela... Ele quer falar que você parece alguém. Joel Marques. Joel Marques. Já veio aqui no programa duas vezes. Já. Demais, grande Joel Marques, um abraço pra você. Fala a boca aí, Bárbara. Parceiro nosso, já viajamos na estrada aí. Gente, alô, Joel Marques, um abraço pra você. Vamos cantar. O que pode ser? Liguei pra dizer que tinha? Pode, vai lá. A onda é boa, hein? Tá nem combinado. Quem vê, pensa. Não combinou isso aqui antes. Não, a gente não combinou. Eu vou ver se eu lembro. Você tá... começa? Vocês começam, vamos lá. Vocês são convidados aqui do programa. Obrigado, gente, com... Já é tarde. Giovanni Reis e Fabrício. É quase madrugada, eu não dormi. Simbora. Você no pensamento a insistir. E eu não durma sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos. Se morrer, ia morrer junto comigo. Vai aí. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis. Abrace o travesseiro e pense em nós. Na emoção irá sentir o meu calor. Vai, agora já que eu vi, posso sonhar. Sentir as suas mãos a me afagar. Vivendo a paz desse amor. Acesse www.carlospitch.com ou www.youtube.com/carlospitchoficial. Programa do Carlos Pitch, Brasil e Portugal ligados aqui. Uma Casa Portuguesa, de segunda a sexta-feira, assista no Canal 2 ao melhor da música nacional. Carlos Bonaparte leva até si as novidades, o fado, a canção ligeira e a música de baile. porque uma casa portuguesa é assim mesmo que se quer, repleta de música e alegria. Uma Casa Portuguesa, de segunda a sexta-feira, às 19h, no Canal 2, da Antena Web. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Carlos Pitti. Alô, Carlos Pitti, nós somos o William e Santiago. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, aqui quem fala é a Soraya Bauer. Daqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós somos a dupla de Goiás, Cristiano e Capela. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Eu sou o Pedro. E eu sou o Mal. E nós estamos aqui no programa Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. E aí, tudo bem com você? Obrigado, hein? Obrigado pela audiência, pelo carinho, sempre curtindo, conferindo a programação aqui na sua rádio, para toda a nossa rede, mais de 80 rádios com a gente no Brasil e também em Portugal. Gostou da entrevista de hoje? É mesmo? Quer ouvir de novo? Acesse o site carlospitti.com, o nosso blog carlospitti.blogspot.com. Você pode conferir também, sabe o quê? O vídeo com os bastidores da entrevista, né? É só procurar também no YouTube, programa Carlos Pitti, que você confere toda a lista de artistas que já passaram por aqui, né? Agora tem a Miroca trazendo as novidades, as fofocas dos artistas da semana. Alô, alô, Carlos Pitti, alô, amigos de todo o Brasil e de Portugal, tudo bem? Vamos às notícias que mais bombaram essa semana. E a dupla Jorge e Matheus inaugurou, nesta semana que passou, a boate Vila Mix em São Paulo, da qual são sócios. Foram duas noites badaladas de festa fechada só para convidados, com muita gente do meio musical, já que na primeira noite houve a gravação do show da virada da Globo, e por isso havia muito sertanejo na capital. Além deles, artistas, modelos, jogadores, gente de TV e todos os tipos de convidados compareceram na festa da boate que pretende atingir a elite do sertanejo. Os shows das duas primeiras noites foram da dupla Humberto e Ronaldo e contaram com a participação de Gustavo Lima e, logicamente, de Jorge Matheus. A casa tem capacidade para 1.600 pessoas e não vai roubar o público da Woods, outra boate também localizada na capital e que tem como um dos sócios o cantor Sorocaba. Vai ter público para as duas casas e muito mais. E Jorge e Matheus prometem que não vão ficar só nessa boate. O plano da dupla e dos sócios é inaugurar outras casas em até 10 cidades. E o Gustavo Lima, que estava, né, no Vila Mix, está muito feliz com o momento que passa na carreira. Ele ficou muito empolgado com a apresentação dele no Faustão no último domingo. Afinal, o Faustão deu a maior moral pro Gustavo, que ficou meia hora no ar antes do jogo do Corinthians com todo mundo vendo. É, foi bem legal. Ele ganhou nesse dia o disco de platina, vai sair em turnê em janeiro pelos Estados Unidos e em maio pela Europa e tá com tudo, né, esse mineirinho de apenas 22 anos. E o Marrone, que também estava na inauguração do Vila Mix, mas não foi ao palco, estava lá acompanhado da sua linda esposa. Aliás, cá entre nós, linda demais e alta demais, nem combina muito com ele, mas af, não tenho nada com isso, né? Bom, o Marrone disse que andar de helicóptero nunca mais, ele está voltando a andar de avião e está bem melhor, se recuperando, e principalmente precisava dessa pausa para botar a cabecinha no lugar. Ele voltou a cantar com seu parceiro Bruno na semana passada num show no Rio de Janeiro. E a Paula Fernandes, aproveitando o bom momento, será a nova garota propaganda da cervejaria Devassa, que apostou em Sandy no carnaval passado. É, parece que a maior parte dos fãs da Paula Fernandes é contra a ideia. Talvez pelo seu ar de moça do interior, mas em entrevista essa semana ela admite que fala palavrão sim, é ansiosa sim, estressada, mal criada de vez em quando e, portanto, nunca foi santa. Leonardo também falou de Paula Fernandes essa semana. Diz que quando a levaram para o seu escritório, muita gente riu no começo, pois ninguém acreditava em mulher cantando sertanejo. Eles apostaram no carisma, na beleza diferente dela e na voz, principalmente na voz de Paula Fernandes. Ele própria levou em programas de TV com ele e a fez começar a aparecer aos pouquinhos. Mas a grande virada mesmo foi quando Roberto Carlos cantou com ela em seu show. Foi ali que o Brasil a conheceu. Até antes do Roberto Carlos, o escritório de Leonardo vendia shows de Paula Fernandes por 13, 15 mil reais. Esse ano o cachê de Paula varia entre 150 e 250 mil reais. Bom, né? E o Luan Santana ataca de empresário e promoveu essa semana o lançamento do novo trabalho de sua dupla Conrado e Alexandro no Clube A aqui em São Paulo. Na festa teve show da dupla, seguido, claro, do show de Luan. Com essa e

de novo pra você. Somos previsíveis, a história é sempre igual. A gente se aventura, mas volta no final. O universo conspira por nós dois. A gente faz bobagens, ele conserta depois. Milhões de estrelas, mas você brilhou mais forte. Te achar na multidão foi muito mais que sorte. Não é preciso bola de cristal pra saber que eu vivo com você. Eu só sei te querer. Nunca existiu no espaço sideral atração igual. Não há nada igual. Vai voltar, já sei como vai ser. Eu vou me entregar de novo pra você. Somos previsíveis, a história é sempre igual. A gente se aventura, mas volta no final. O universo conspira por nós dois. A gente faz bobagens, ele conserta depois. De estrelas, mas você brilhou mais forte. Te achar na multidão foi muito mais que sorte. Não é preciso bola de cristal pra saber que eu vivo por você. Eu só sei te querer. Nunca existiu no espaço sideral atração igual. Não há nada igual. Preciso bola de cristal pra saber que eu vivo por você. Eu só sei te querer. Nunca existiu no espaço sideral atração igual. Não há nada igual a você. Carlos Pitty, enviando sucesso. Eu vou pegar você e tan, tan, tan, tan. Eu vou morder você todinha. Eu vou pegar você e tan, tan, tan, tan. Vou dar tapinha na bundinha. Você passa por mim, fingir que não me vê. E eu fico aqui sonhando, apaixonado por você. Que não olha pra mim, que nunca me dá bola. Tô me acabando todo enquanto você rebola. Só anda perfumada, blusinha coladinha, marquinha de biquíni e sainha bem curtinha. E eu alucinado, louquinho de tesão. Não sei o que fazer para ganhar seu coração. Mas se um dia você vacilar e eu chegar bem perto de você, vou prender você na minha rede. Você vai ver o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar você e tan, tan, tan, tan. E eu vou morder você todinha. Eu vou pegar você e tan, tan, tan, tan. Vou dar tapinha na bundinha. Eu vou pegar você e tan, tan, tan, tan. Eu vou morder você todinha. E eu vou pegar você e tan, tan, tan, tan. Vou dar tapinha na bundinha. Mas se um dia você vacilar e eu chegar bem perto de você, vou prender você na minha rede. Você vai ver o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar você e tan, tan, tan. você e tan, tan, tan, tan. Vou dar tapinha na bundinha. E eu vou pegar assim, ó. Eu vou morder vocês todinha. E eu vou pegar você e tan, tan, tan, tan. Vou dar tapinha na bundinha. E eu vou pegar você. Tan, tan, tan. E eu vou pegar você. Tan, tan, tan, tan. Vou dar tapinha na bundinha. Munhoz e Mariano, tá aí, música nova, né? Lançamento pra você, mais uma música de sucesso do Nordeste, agora na voz do Munhoz e Mariano. Fechando tudo e todas de hoje do programa, pra toda a nossa rede, pra toda a nossa rede, são mais de 80 rádios no Brasil e em Portugal. Obrigado, gente, por hoje é só, semana que vem eu volto nesse mesmo horário aqui, ó, na sua rádio, beleza? Fica com Deus, até semana que vem, tchau, tchau! Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.